Beatbox. O concurso foi realizado para incentivar essa arte de imitar instrumentos com boca. O beatbox vem ganhando cada vez mais espaço na cultura hip hop. Fernandinho Beatbox. Eu acho que vocês não entenderam. Fernandinho Beatbox!